tinta no cabelo, com seu All-Star vermelho, anda por aí sem ter o que fazer. Mostra a língua com piercing só pra me endoidecer. Não quer ser incomodada, beleza perversa. Não quer ser cantada, beleza perversa. De pouca conversa, beleza perversa. De pouca conversa, beleza perversa. De pouca conversa. Cabelo Chanel, seios de pera, corpinho de menina, cara de falso inocente, jeito diferente, sozinha no bar. Beleza perversa, de pouca conversa, beleza perversa, de pouca conversa, beleza perversa, de pouca conversa. Sacarneiro tirou um cigarro, ofereci meu isqueiro, nem mesmo olhar. Beleza perversa, quer me esnobar. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa.